Olharia as estrelas do céu para lembrar que viveste por mim e para sempre guardar-te, para sempre lembrar-te a marca de um gesto meu. Renasce em mim, mostra como ama alguém que precisa de mim para mostrar o melhor que Deus tem. O que eu sinto não posso explicar, é difícil saber e dizer. O que eu tenho não posso negar, que é aquilo que eu quero, é a ti que eu desejo e não vou abandonar. Renasce em mim, mostra como ama alguém que precisa de mim para mostrar o melhor que Deus tem. Reviver o que vivi, renascer contigo, conquistar o teu espaço astral. Pois quem ama não teme o bem e o mal. Renasce em mim, mostra como ama alguém que precisa de mim para mostrar o melhor que Deus tem. Renasce em mim, mostra como ama alguém.